mse guche unyatos O Kenya kusinya mse O Kenya flor nyamu O Kenya malandro shi Jamkre buche unyatos O Kenya kusinya mse O Kenya flor nyamu O Kenya malandro shi O mor nye vita Jamkre buche Jampensana bu Bamot bo amu Vida, jankre buche, jampensana bo, bamot bo amu, jankre buche unyatos, bo Kenya kusinya mse, bo Kenya flor nyamu, bo Kenya malandro shi, bo Kenya musi, bo Kenya verdianu, bo Kenya pirata, bo kote foba, bo Kenya musi. Boenya verdiano, boqueña pirata, poco de ropa. Una buena música para los caboverdianos, noche. Esta radio que se ha caracterizado siempre por llegar a las islas, che. Primero, los primeros oyentes del Empalme, recuerdo yo en 2020, los cuatro de Islas Orcadas del Sur. Para mí, dominio argentino, pero no sé si entraron los ingleses ahí después. Acordate que después también tenemos en las Islas Canarias, en las Islas Hawái teníamos los Yankees, que ahora desde que hemos dejamos de checar varias plataformas porque no nos da la nasta, no podemos hacer varias cosas a la vez, deberíamos tener una PC más potente y no la tenemos, pero antes lo podíamos hacer, era checar la audiencia a través de la plataforma Zeno, que es una plataforma brutal. Muy eficiente, muy, muy confiable y que te ofrece además del servicio de streaming la posibilidad de ir checando dónde te está escuchando la gente. Y la gente del Empalme está básicamente en las islas, che. ¿Vos sabías eso? Y por eso siempre va la música de Cesaría Évora y Putumayo desde Cabo Verde. Pasábamos música de los galeses y los ingleses, los galeses, los escoceses, también allá arriba nos escuchan desde las islas. Que si no, no, si no. Poco de ropa, poco va mi corazón, nunca te importa malar. Recuerden que pueden repasar todas las emisiones del Empalme en la plataforma Internet Archive, ponen así en el buscador. Si usas el Google o cualquiera que uses vos, no sé cuál usas, pones. Internet Archive y seguido el Empalme Radio Rock. Las dos primeras E van con mayúscula porque así lo puso el ingeniero Urbide cuando registró la radio y no lo cambiamos más. No es correcto, pero casi nada de lo que hacemos nosotros es correcto. Ni siquiera es correcto cuando decimos correcto. Entonces el Empalme, las dos primeras E con mayúscula. E, la E de él y la E de Empalme. Entonces, de vuelta te digo, Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Y ahí te salta. Y si no te salta, tenés un problema. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Empalme, canta forte, firme. Canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Vai melhorar, a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Acá le mandan saludo para la gente de Criatura del Asfalto y para la gente de Inmaculata, che. Son Martín y Gladys y Sergio y Adriana. Me acordé, che. Desde que estoy tomando Gebral. El que está tomando Gebrale del Bosco, che. Terrible ataco de ciática. Ataco se dice ataque en ciática, che. ¿Qué la parió? Eso es por andar comiendo grasa y vino. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta, posta. No tendremos el aporte por estos días, entonces, de nuestro asesor político, che. Qué lástima, tiene que reponerse antes del 24, che. Salís, vos estás preparando la audición esa, ¿no? Porque esta vez sí vamos a participar. Si el 24 es la elección, vamos a el 23, estamos con todo. No sé qué, cómo vamos a hacer para dejar conforme al lagarto del vertedero, no, como es al Nacho Carbonero. Bueno, le pedimos una columna, ¿qué más queremos? Le pedimos una columna y que la haga. Tenía un audio yo de hoy, pero no lo cargué, me parece. El audio de hoy, ¿lo escuchaste vos del intestino? Oh, de amargar. Es que cuando un pasto gana, ahí yo por mi tierra. Hay un candidato a las elecciones nacionales que está viviendo un romance, que no se filtre, que no salga de acá del Empalme y las islas. Empalme FM. Amiga da minha Ela mulher. É amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir. Não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca. Claro que íbamos a escuchar después de escuchar a Cesaría Évora de Cabo Verde con raíces africanas. Teníamos que venirnos o para acá para el Brasil o irnos para allá para Portugal. Y nos vinimos para acá nomás. Pues tenemos más música de Brasil que de Portugal. Deberíamos conseguir más de Portugal, che. Che, hablando de la campaña, dice uno acá. ¿Vos viste, dice, la imagen esotérica que de uno de las fórmulas que le daba una vuelta en redondo a la dama? Creo que lo vi, sí, pero ya es viejo ese video. Claro, uno de los candidatos, el intestino, la levanta a la vice y le hace un giro en redondo y eso provoca la hilaridad. Y hay gente que ya con eso le alcanza para votarlo. Es como una novela. Empalme FM. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascínio logo me estremeceu. Pronta recuperación al asesor político del Empalme, dice un mensaje de incógnito. Debe ser uno de los seguidores, ¿no? Porque cada asesor en el Empalme tiene sus propios seguidores. Es somente ella que me satisfaz. Solamente ella que me satisface. Che, dice un mensaje de incógnito. Eso es la música de una novela, sí. Você só colheu o que você plantou.

o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Saravá! A benção, senhora, a maior e alorixá da Bahia, terra de Caíme e João Gilberto. A benção, pichininha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A benção, senhor. A benção, cartola. A benção, caninha. Sua benção, Ismael Silva. A benção, meu grande Heitor dos prazeres. A benção, mestre Nelson Cavaquinho. A benção, meu grande Geraldo Pereira. A benção, Wilson Batista. A benção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A benção, Ari. A benção, Noel. A benção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. E agora de Ansã também. A benção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, você que já viajou tantas canções comigo e ainda tantas a viajar. A benção, Carlinho Lira, parceirinho 100%, você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Sua benção, saravá! A benção, Baden Powell, parceiro novo, amigo novo, que fizeste este samba comigo. Sua bênção, meu amigo. E a bênção aos meus parceiros da nova geração. Sua bênção, Edu Lobo. Sua bênção, Francis Jaime. E sua bênção, meu querido Toquinho. Nós agora estamos tirando um sarro juntos que não é legal. Hein? Sua bênção, meu parceiro. Que es una canción espectacular para calmar el ciático, che, esta de Vinicius y de Toquinho. Da Bahia que está grabando samba da benção. Sua bênção, Maria Bethânia. Maria Bethânia. E eu quero pedir a bênção também aos jovens músicos argentinos que estão tocando conosco, gente da pesada. Saludo para los músicos argentinos, para los Jete del Empalme, para Sariz, Saravá. Y no baixo, Alfredo Ramos, Saravá. Na bateria, Nacho Carbonero, Zurdo Rochner, Saravá. E no piano, Hector, e que Cajo, também está dirigindo, Colônia, toda esta patota, Mike Rebas, Saravá. Saravá. El Tino, la cañada de los zorros. E a bênção também ao técnico de gravação, Carlos Pires. Saravá. E a bênção ao amigo Alfredo Radozinski e sua mulher, Raquel, que eu chamo particularmente de Farolito. Saravá. Para el amigo Martín e sua mulher. E a bênção aos queridos amigos, Coco Silvina Pérez. Saravá. Os donos da boate do Café Concerto La Fusa, onde Toquinho e eu estamos sempre trabalhando, sempre com cantoras brasileiras novas. Eles que estão propiciando também essa grande penetração da música brasileira na Argentina. Saravá, Coco, e Saravá, Silvina. Ah. E um saravá especial para minha querida mulher, Jesse. E ansando a minha vida, eu te amo, Saravá! Aí na fronteira de Melo a Ceguá, o viejo Araújo. Mundo, vê se a beleza que tem no samba, não. Saravá! Porque o samba nasceu lá na Bahia. Para ti, os ojetes del Empalme em las diferentes islas. Saravá! Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Empalme FM. Ele é negro demais no coração. Así que esto también fue una sugerencia del tocayo hace como 2 años, ¿no? Y quedó, quedó, queda, queda. Entonces, guardalo en tu playlist, así que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Estamos a 20 de la medianoche de este 13 de noviembre de 2024. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Milho aos pombos, Zé Geraldo. Eu dando milho aos pombos, no frio desse chão. Precisamos tradutore espanhol-português, português-espanhol. Teníamos, pero no tenemos más. Che, Nacho, ¿vos no te animás a hacer la traducción del español al portugués? Vos que sos medio negro. Tiro al hombre, tiro al pombo. Cuanto más alto voo, mayor o tombo. Yo ya nem sei o que mata más, si o trânsito, a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir seu ovo de Colombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Nós chegamos ao nível de la entrevista que hicimos com os viajeros, não? Que fue muy interesante, bueno, le suma el aporte de ellos, los viajes, todo eso está muy bien, pero algo se hizo, ¿no, che? Muy buen programa, Correa. Tango, ¿eh? Tango. Buena música desde Los Palmares. Santo. Minuto de la medianoche, vamos a mandarle otra mezcla espectacular al gurú que está rumbo a... Mira, presta atención. En Palme FM. Estamos a casi jueves. ¿Es verdad? El Nacho se quiere cambiar de la sección pronósticos y tormentas a traducciones de español al portugués. Ya el Vilo Púa se cambió de también de pronósticos del tiempo a fechas y eventos. Claro, los tipos quieren ascender, ¿no? Che, no va a tener toda la vida como un simple pronosticador del tiempo. Y el sueldo es otro, ¿no? Che. Yo tento disfarzar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Incluso se está pagando muy bien el pronosticador de lesiones. Empalme FM. Azul e rosa na poluição. Por eso, Fau. Bueno, y ahí estamos, en pleno proceso. Empalme FM. Voy de Petare rumbo a La Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de solaz. Y digo yo, vas regalando la alegría, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir. Cantar Cerro Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila. Bueno, y ahí estamos en pleno proceso.